visitar minha tia a Marrocos. Hip hop. Fui visitar minha tia a Marrocos. Hip hop. Fui visitar minha tia. Fui visitar minha tia. Fui visitar minha tia a Marrocos. Hip hop. Singing ai ai upi upi ai. No caminho encontrei um camelo ondulado. No caminho encontrei um camelo ondulado. No caminho encontrei, no caminho encontrei, no caminho encontrei um camelo ondulado. Singing ai ai upi upi ai. Singing ai ai upi upi ai ai ai ai. Singing ai ai upi upi ai ai upi upi ai ai upi upi ai. Hip hop ondulado. No caminho eu comi um bom porquinho. No caminho eu comi um bom porquinho. Pro caminho eu comi, pro caminho eu comi, pro caminho eu comi um bom porquinho. Singing ai ai upi upi ai. Singing ai ai upi upi ai ai ai ai. Singing ai ai upi upi ai ai upi upi ai ai upi upi ai. Hip hop ondulado. Para acompanhar bebi um bom vinho. Para acompanhar bebi um bom vinho. Para acompanhar bebi, para acompanhar bebi, para acompanhar bebi um bom vinho. Singing ai ai upi upi ai. Singing ai ai upi upi ai ai ai ai. Singing ai ai upi upi ai ai upi upi ai ai upi upi ai. Hip hop ondulado. De regresso viajei de comboio. De regresso viajei de comboio. De regresso viajei, de regresso viajei, de regresso.